Conexão Conservadora traz uma conversa entre o coronel da Polícia Militar do Estado de São Paulo, Paz de Lira, o articulista Luciano Garrido e Jairson Rosa, do Casando Verbo. O assunto é o caso Eloá Pimentel e a atuação da mídia em sua cobertura. Caso Eloá, a mídia no comando das operações. Esse é o título de um artigo que o Luciano Garrido, que está aqui com a gente, também o Coronel Paz de Lira e o Jairson Rosa. Vou falar um pouquinho sobre esse assunto, sobre o desenrolar desse assunto que mexeu com a mídia no país inteiro. Luciano, vi aqui num trecho, um trecho do teu artigo. O pronunciamento de quem comandou a operação é bastante sintomático. Dois pontos. Se tivéssemos dado tiro de comprometimento, os senhores, parênteses, imprensa, estariam questionando essa decisão. Conta um pouquinho pra gente, Luciano, o que você viu nesse negócio todo aí? Coronel, o senhor, como é que o senhor viu o trabalho que houve ali nesse caso? As coisas foram adequadas? Qual a opinião do senhor? Jaz, você como advogado, eu li alguns comentários de juízes hoje, né? Dois comentários, né? Eles acharam a pena muito pesada, né? Disseram que, nossa, foi uma pena uma mão muito pesada a justiça usou nessa vez. O que você acha disso, cara? Vou pegar um gancho aqui. Quem não está acompanhando há algum tempo o que aconteceu no Rio de Janeiro, no dia 29 de janeiro, era um domingo, e algumas pessoas dizem 10 mil, outras pessoas dizem 20 mil, policiais, bombeiros e agentes da guarda. Eu acho que é guarda civil, se não me engano, o nome, coronel. O senhor sabe, outros agentes da lei, enfim, estavam em Copacabana e decidindo greve, não greve. O blogueiro Ricardo Gama registrou em vídeo esse evento, né? Esse mar de pessoas ali, né? No dia seguinte, segunda-feira, ele fez um vídeo em casa, né, reclamando porque não saiu nada em lugar nenhum, exceto talvez num jornal menor, saiu uma linha sobre essa reunião de agentes da lei ali em Copacabana, na praia. Depois aconteceu o seguinte, alguns dias, né, depois, se eu não me engano, foi dia 11. No dia 12, né, já estava no canal desse blogueiro, Ricardo Gama, um vídeo onde manifestantes colocaram a Globo para correr, né? Esse vídeo ele tem mais de 600 mil visualizações em menos de uma semana. É o vídeo mais visto no Brasil, o segundo mais visto no planeta, né? Nesse espaço de tempo, só perdendo para uns trechos de um jogo de futebol que aconteceu na Europa. E talvez as pessoas estejam começando a ficar com uma certa antipatia da mídia, que parece que não, nunca favorece os agentes da lei ou a lei e a ordem, né? Sempre tentando fazer o espetáculo com o sangue, né? Mas nunca, independente do que os policiais estavam querendo, gostariam de obter no Rio de Janeiro com aquela manifestação. Independente disso, foi muito mal. Esse movimento foi muito mal divulgado, né? Luciano, então, o teu artigo falava sobre mídia no meio desse processo Eloá, né? Como é que você vê esse negócio todo, cara? Coronel, então a mídia e interesses políticos transformam um caso como esse em um show. Policiais, né, agentes da lei expulsam uma emissora de televisão, uma emissora de TV, uma das maiores, se não a maior, que aparece enfim, fazer uma cobertura. Como é que o senhor vê isso tudo? Luciano, um perfil psicológico foi traçado do condenado durante o evento, durante toda essa transmissão, ou foi tratado como um probleminha amoroso só? Como é que foi? Como é que você vê isso como psicólogo? Já entramos na sua área agora, o que que você diz disso? E se falta algum documento, nós temos um vídeo que circula pela internet até hoje, e muitas pessoas baixaram esse vídeo. Sempre que ele é retirado, ele volta ao ar. Um vídeo do terceiro congresso, né, do Partido dos Trabalhadores, né, onde eles falam sobre o projeto para o Brasil. Chama-se, o vídeo tem o nome de Socialismo Petista, e lá nós vemos exatamente isto que o coronel, que o Luciano e que o Jaison estava falando agora.